possível quando a vida propõe. Mas se não der certo, valeu por tentar. Vontades em comum é algo de bom, simples como um som, sem tentar complicar. Meus sábados roeiras sem limite, os atrasos de São Gonça até Nikit. Mínimo tempo que te dei como ouvinte, o desleixo pouco caso sem requinte. A vida pronta, cada uma diferente, umas são complicadas, outras mais indecentes. Não sei prever o que se passa nessa mente. Quem dança tem seu par, mas se não danço contente. Antes que tu me diga, te digo logo em seguida. Aquela era minha amiga, tu sabe, tu conhecia. Passa na minha avenida, mais bela, a mais bonita. Se ainda desacredita, que pena, segue a vida. Não te perdi pro mundo, eu me perdi no mundo. Lamento esse insulto, calado e sem barulho. Fruto da displicência, rumo da impaciência. Tudo foi consequência, mas saiba que eu não me culpo. Um pedaço do que podia ser o paraíso. Nesse tempo, fiz como se nada tivesse acontecido. A rua me consola nesse romance perdido. Mundo afora, prefiro correr o risco. Fim de semana que passa e eu não te ligo. Tem futebol, cê sabe, tô com os amigos. Se eu viajo, já parto e nem te obrigo. Se eu tô errado, me vende como ridículo. Odeio o som que tu diz que é teu preferido. Não te dei de presente aquele livro. Dormi no meio do filme vendo contigo. E tudo que eu te prometo, cê diz que eu minto. Faço as pazes com meu senso, minha vida eu não dispenso. Minha morada é o sereno, minhas pegadas vou sem lenço. Você tem o seu direito, fez por onde ser aceito. Você quis ver do seu jeito, tudo bem sem preconceito. Vou na brecha do destino, vou seguir feito um menino. No rio aqui me crio, no tiro, no desatino. Não sou certo de tudo, cada um tem seu discurso. No curso sigo o meu rumo, não sou eu é quem te julgo. Um pedaço do que podia ser o paraíso. Nesse tempo, finjo como se nada tivesse acontecido. A rua me consola nesse romance perdido. Mundo afora, prefiro correr o risco. Tudo é possível quando a vida propõe. Mas se não der certo, valeu por tentar. Vontades em comum é algo de bom, simples como um som, sem tentar complicar.